acontece desmoral. Rock no meu diamante. Vai na minha Ferrari, não, neguinho, não, não, não, não. É muita luxúria. Sucesso! Ela grava vídeo pra postar no TikTok. Ela grava vídeo pra postar no TikTok. Mas ela gosta mesmo. É do Poc Poc, mas ela gosta mesmo. Ela faz piquinho, é TikTok, faz charminho, é TikTok. Ela faz passinho, faz quadradinho, é TikTok. Ela causa tudo dela, é TikTok. É TikTok. Vou te mostrar como é o Poc Poc.